50 juntas de freguesia que subscreveram, enquanto órgão autárquico, não é a pessoa individualmente, é uma deliberação da reunião da junta de freguesia que deliberou subscrever o abaixo-assinado, 50 juntas de freguesia e uma meia dúzia de câmaras municipais, sobretudo aquelas que estão mais próximas da A25, que decidiram também subscrever o abaixo-assinado por deliberação do coletivo da respectiva Câmara Municipal. Francisco Almeida reconhece, contudo, que o movimento ganhava mais força com a adesão ao protesto das câmaras de Viseu, Vila Real, Guarda e Castelo Branco. Era bom que as autarquias do Distrito de Viseu, nomeadamente as câmaras municipais, do Distrito da Guarda, do Distrito de Castelo Branco, Vila Real, que as autarquias se associassem à vontade dos seus concelhos e subscrevessem a petição contra as portagens. É evidente. A petição vai ser entregue com... há de ser entregue com qualquer coisa aí parecido com 30 mil assinaturas. É muita assinatura, mas ganhava também mais força, também acrescentava força à petição, se levasse consigo a assinatura das 24 câmaras de Viseu, das não sei quantas de Vila Real, das da Guarda, das de Castelo Branco. É evidente que ganhava outra força. Entretanto, a Comissão de Utentes contra as Portagens, na A23, A24 e A25, anunciou para 8 de abril marchas lentas dos 4 autostradas numa ação convergente de protesto. Em Penalva do Castelo, a Câmara quer avançar este ano com a construção de um auditório municipal. A obra vai ser lançada a concurso durante os próximos meses. O investimento é de 500 mil euros. Olhe, queremos avançar com o auditório municipal, é um projeto que irá situar-se junto à atual biblioteca municipal, mas que ainda não foi possível concretizar, o investimento que ultrapassará seguramente 500 mil euros e que também é uma obra importante em termos culturais para o Conselho de Penalva do Castelo. O projeto do novo auditório estava concluído, mas de acordo com a nova legislação vai ter de ser alterado, diz Leonídio Monteiro, presidente da Câmara de Penalva do Castelo. Tínhamos o projeto feito, de qualquer das formas que houve alteração de legislação, importa agora adequar à nova legislação, e é isso que o projetista está a fazer para podermos avançar com um auditório municipal que esperamos também, desde que o projeto esteja refeito, poder avançar. Leonídio Monteiro, a Câmara quer avançar este ano com a construção de um auditório municipal em Penalva do Castelo. A obra vai ser lançada a concurso durante os próximos meses. O investimento é de 500 mil euros. E em Viseu, o pavilhão multiusos recebe até domingo a Enervida 2011, a primeira feira de energias renováveis e eficiência energética. O certame foi inaugurado esta manhã pelo Secretário de Estado da Economia e Inovação. A Enervida vai mostrar o que de melhor se faz em Portugal na área das energias renováveis e eficiência energética. O certame organizado pela ExpoViz e pela Associação Empresarial da Região de Viseu conta nesta edição com mais de meia centena de expositores. E se só agora apareceu por cá, não se preocupe, vem muito a tempo de ouvir comigo todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. Seja bem-vindo. Esta é a M80 de Penalva do Castelo. O meu nome é Carla Amaral e trago-lhe já a seguir os Bananarama. Boa tarde, boa quinta-feira com a sua rádio.